O tema é males que vêm para o bem. Eu vou falar um pouco numa história que aconteceu comigo há 3, 4 meses atrás, que realmente foi um mal, vários males que aconteceram comigo, que vieram ao bem, que me fizeram um bem enorme. Primeiramente, no mês de junho, eu nunca fui de ter afta na minha boca, eu nunca fui de baixar a minha imunidade, e apareceu uma afta, sem mais, sem menos. E vai para o médico, vai para o outro, e ninguém resolve nada. Aí eu fui numa dentista, que é especializada nisso, aqui em Flores da Cunha, uma odontóloga, e ela quis fazer uma biópsia. Vamos fazer, diz ela, de repente tem algum problema. 10 dias depois veio o resultado, que ela me deu para eu ler. Estava escrito lá, presença de carcinoma maligno sublingual. Eu estava com câncer na língua. Por que que eu descobri esse câncer? Por causa da afta. Se não tivesse vindo a afta, que era uma coisa muito dolorida, eu não tinha descoberto esse carcinoma na minha língua. Aí ela tratou de ligar para o médico em Caxias, tudo, foi muito eficiente. Daí 5 dias eu fui consultar o médico. E o médico me disse, tu teve sorte, querido, de ter essa afta. Porque esse câncer, esse carcinoma aí, ele é silencioso e extremamente sorrateiro e rápido de se espalhar pelo sistema endocrinológico, que é pelas glândulas. Nós vamos ter que tirar isso aí logo, diz ele. Logo. Isso era na quinta-feira. Na sexta, já me marcaram para eu, na terça-feira, fazer a cirurgia. Aí tive que correr atrás de pareceres, avaliação médica, né, de cardiologista, de anestesista e tal. E na terça-feira de tardezinha, 5:55, ele me operou. Ele me arrancou quase metade da língua, me cortou metade da língua para extirpar tudo aquilo que existia de células cancerosas. Eu fiquei com metade da língua. Você percebe que eu estou conseguindo me comunicar bem agora, porque a língua, ela cresce. Eu não sabia disso. Então, eu só tenho dificuldade agora de pronunciar o R e o S, que espaço, dá uma passagem meio estranha. Aí, então, veio os exames completamente curado. Não apareceu nada. Não precisei aí fazer radioterapia, quimioterapia, nada. Nada. Aí ele disse assim, ó, tá bem, só que a tua recuperação vai ser dolorosa. Gente, aí eu fui saber o que era a dor. Aí eu fui saber o que era tomar analgésicos, antibióticos. Porque uma operação, uma cirurgia na língua, não tem como fazer curativo. E nem pontos. Ela fica totalmente exposta. Então, aqueles 30 e poucos dias, foi que eu emagreci 10 quilos. Eu quase não comia. Mas também não entrei em depressão, não. Eu estava na minha. Tomava medicação, tomava os antibióticos, tudo bem, melhorei. Mas quando eu sarei, gente, eu percebi quanto bem me fez esse câncer. Aí eu vivi na carne aquilo que muitas pessoas passam e que a gente pensa que só acontece com os outros. A gente nunca pensa que vai acontecer comigo, vai acontecer com alguém da minha família. A gente sempre pensa, ah, isso é só com os outros. Isso é só com aquele meu amigo, aquele desconhecido, aquele da colônia. Não, aconteceu comigo. E eu aprendi, gente, a ter muito mais, a dar muito mais valor às pessoas que me rodeiam, à minha família. Desculpe, mas eu me emociono, porque se não fosse minha família, minhas tias, o pessoal aqui do centro, gente, que rezou para mim, eu não sei a que ponto eu teria chegado. A oração Ela pode, não estava escrito aqui primeiro, do meio e meio. A oração pode não te tirar o sofrimento na hora, mas ele te dá uma força, ele te dá uma coragem de enfrentar a vida que nós não imaginamos. E isso eu pude comprovar. Depois, com todas as outras moléstias que eu tive, que parece que veio tudo em 4 meses, eu fiquei aprendendo realmente que há males que vêm para o bem. Não existe mal que vem para nos fazer só o mal. Não, isso é mentira, gente. Isso não existe. O que existe é o mal que vem para fazer com que nós enxergamos na nossa frente um bem maior. No dia 14 de setembro, que eu estava ainda me recuperando de outras moléstias que eu tive, foram várias, que é mais fácil dizer aquelas que eu não tive, né? Foi o dia mais dolorido da minha existência. Eu já estava em casa, do hospital, mas eu estava ainda em recuperação dos vários problemas que eu tive no meu organismo físico. Mas, vejo bem, eu tinha dor, tomava algum analgésico tal, que talvez aliviava um pouquinho, mas uma coisa que aconteceu em mim, que foi um milagre. Depois de tudo isso que me aconteceu, eu sou outro homem. Eu entendo as pessoas. Eu trato as pessoas de maneira diferente. E outra, eu não tenho mais ansiedade. Eu vivia com o peito, sempre com ansiedade, sempre com um nó aqui no estômago. Eu não sei mais o que é isso, gente. Eu desenvolvi uma virtude da paciência que antes eu não tinha. Uma virtude da resiliência que antes eu não tinha. Eu desenvolvi uma qualidade muito grande, que foi a empatia, a importância aos outros. Desculpe por eu estar aqui meio que emocionado, né? Mas eu precisava falar isso para vocês, porque vocês são uma segunda família, tanto os companheiros da Casa Espírita como aqueles que estão aqui. Então, o dia que vocês passarem por alguma dificuldade, procurem sempre olhar o lado bom, gente. Nunca o lado ruim. E olha que eu, como estava hospitalizado em Caxias, teve um dia que eu quase fui ver meus amigos lá no outro lado, cara. Agora autorizado. Mas uma coisa que foi bom, eu tinha o conhecimento do Espiritismo. O conhecimento do Espiritismo, gente, te leva a tu não ter medo de nada, a tu não duvidar de nada, a ter coragem de enfrentar tudo, gente. Tudo e mais um pouco. Por quê? Porque não existe preconceito. Não existe desconhecimento daquilo que a gente achava que era desconhecido uma vez. Que era o pós-morte. Não. É vida após uma outra vida. Eu pude sentir isso na carne. Eu pude sentir isso na carne. Que não existe morte, gente. Se eu ia partir, eu tinha certeza que tinha gente lá do outro lado me esperando. E eu não tinha medo. Não tinha medo, sinceramente. E aí, no dia seguinte, tudo mudou. Começaram a descobrir isso, aquilo. Quando foi no sábado, me liberaram. E eu vim terminar o meu tratamento em casa. Dolorido. Resolvido, graças a Deus. E graças aos médicos. E graças às orações dos meus companheiros daqui, a Casa Espírita, da minha família. E eu agradeço realmente a Deus pela oportunidade, então, de mais uma vez eu estar aqui continuando o meu trabalho nas palestras, E graças a Deus, espero também na terça e na quarta começar a participar dos cursos, do trabalho que eu fazia parte da terça-feira, porque isso me mostrou que eu preciso dar de mim aquilo que o médium que trabalha numa casa espírita precisa dar e ajudar as outras pessoas. Isso me abriu o véu, saiu o véu da minha frente. John Rawls, um grande filósofo, dizia assim, que temos que tirar o véu que tampa às vezes o sol. Por quê? Porque às vezes ele atrapalha, muitas vezes, a visão do sol, que é muito mais linda sem o véu. Então, fica aqui a minha mensagem, né? E hoje, sábado à tarde. Desculpe mais uma vez por eu ter me emocionado, né? Mas para quem passa por isso, e estar aqui hoje, é uma bênção divina. Muito obrigado.